mãe roubou seu filho, sua mente. Então me diz quem é que é o pobre manipulado que obedece o dinheiro que fala assim tão alto. Se não fosse pela fama, pelo close, pelo status, não teria tanto louco da favela encarcerado. É o amor, amor, por dinheiro, sim senhor. Amor, amor, que no fim causa rancor. Então maluco, vê se para, raciocina um instante, que o dinheiro é consequência da vitória, não desante. Enquanto a dignidade e o dinheiro vem suado, e não importa o trabalho, só importa o resultado. Enquanto tem zoião no meio, barato é diferente. Pega o cano, invade o banco, faz o caixa de refém. O objetivo não é esse, por quê? É a vitória. O dinheiro é o lucro da polícia nessa hora. Então por que invadir o banco, fazer o caixa refém? Se o amor pelo dinheiro acaba quando morre alguém. Se o amor pelo dinheiro acaba quando morre alguém. Se o amor pelo dinheiro acaba quando morre alguém. Luxúria, ganância, ambição. Dinheiro se torna o dono do trono. No reino despreza, humilha e ignora os parceiros. Somente o que vale é o amor por dinheiro. Luxúria, ganância, ambição. Dinheiro se torna o dono do trono. No reino despreza, humilha e ignora os parceiros. Somente o que vale é o amor por dinheiro. E o que falta no morro, no asfalto tem de sobra. Mansão, carro, piscina, close, status e glória. Luxúria, sucesso, joias, mulher e fama. Basta um carro importado no condomínio e ter grana. Nota de um real não comove polícia. Cheque de um milhão te livra da delegacia. Ninguém te olha andando de a pé. E olha os boys de Miguel, caramba, é cheio de mulher. Pago à vista, cartão, embrulho e fica com troco. Só não arrisco dizer, sem um centavo no bolso. Como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. Não esquece os humildes que são Maria e José. E são vítimas de assalto dentro de uma agência. Não como você que manuseia a caneta. Pensando bem, quem não quer ter do bom e melhor. Vai pensando assim, logo o dinheiro te corrói. O que tem valor, seu barraco na favela. Ou tá trancado, apodrecendo na cela. Mas por dinheiro, eu sei, vale tudo. Só não esquece que os vermes habitam nesse mundo. Luxúria, ganância, ambição. Dinheiro se torna o dono do trono. No reino despreza, humilha e ignora os parceiros. Somente o que vale é o amor por dinheiro. Luxúria, ganância, ambição. Dinheiro se torna o dono do trono. No reino despreza, humilha e ignora os parceiros. Somente o que vale é o amor por dinheiro. É bom e sem ele eu não sobrevivo. Eu faço minhas correrias, ladrão, sem levar prejuízo. Já tô ligado, é sem treta. Eu quero mesmo é dinheiro. Eu quero luxo, um carro, uma conta no Bradesco. Eu quero ser conhecido na calçada da fama. Eu quero ser respeitado. Eu quero as putas na cama. Já tô ligeiro e esperto. É fita grande na cena. É só render os mão branca e dominar a gerência. Pega tudo que pode, sai a mil na avenida. Lá fora tem um golfe esperando a saída. E na sequência, parceiro, é dividir a bolada. Meia, meio, trutão, o resto investe em arma. Cê tá ligado que logo vai ter outra no esquema. Demorou, sangue bom, vamos invadir a agência. Tá vindo da onde? Tô vindo de um velório, mano. Liga aquele neguinho que fazia uns bancos e morava ali no cortiço, então. Porra, ligo sim, mano. Foi invadir aquela agência lá do lado da matriz. Fita dada, né? Chegou na hora, tinha mais polícia do que gente. Não se rendeu, os polícia rajou. É, não basta ver no noticiário ou na vizinhança, né? Tem que sentir na própria pele a consequência do amor pelo dinheiro. Luxúria, ganância.